Que isso, mas tem, elas têm muito maior. Não, eu já vi a CBN, ela coloca lá. Isso é. Bem, tem uma mensagem aqui na fã, tem que fazer um headline, velho. Ah, tu termina em Vandalismo, no Rio de Janeiro. Oi, você tá vendo? Pequeno, minoria, Black Bloc, organização internacional. O RDS tá comendo nossas letras. Não? Ok. Rádio Novo. The Message. Aê! O número da hora! Um salve. É. Nossa, mas ele tá meio que, né? Lutando, é. Ele perdeu. Ah, ele me chama de caracteres? Tá meio estranho. Deixa eu só mostrar. Mas então, Juba, no caso lá da Varsa, por exemplo, a gente precisaria de que equipe? É um equipe paralelo para colocar no transmissor? Encoder? Encoder. Tá. Pode crer. E qual que é a faixa de preço do Gadget DC? 70. Ah, isso é uma coisa legal que a gente podia, né, falar pra galera também, que tipo de transmissor, porque eu sempre fico também nessa, porra, eu quero ter uma parada de onda curta e tal e tal. E aqueles Livestar, né? Aqueles. É, né? Porque o senhor é todo, né? Olha lá. Pinado, cara, tunado, que é isso? Mas esse som que tá saindo é o quê? Aí, pirata, são eles. Você colocou dentro dos 8 caracteres? Mas não tem 8 caracteres, isso aí tem. É. Daí o RDS, isso aí são padrões, né? Você não manda o que você quiser, tem uma, as caixinhas lá. Que você tem que. O que você pode transmitir. Aí tem lá o título da estação. Aí tem lá programa ID, P-Code, que isso aqui é um código único da emissora. Conteúdo de áudio. E aqui tem as mensagens de texto. O padrão RDS dá pra transmitir mais coisa. Esse software permite transmitir isso, tá ligado? Aí depende, os recursos variam, tá ligado? É uma rádio já híbrido, né? O FM com RDS, seria analógico e digital junto. Aí eu vou fazer a transição de DRM, então. Vamos parar aqui. Esse é FM. Esse tá no... Ó, tá aqui. Sem 101.3. Não, tá aqui, ó. Não tem sinal da muda aqui. Eu tô fazendo toda a cadeia completa aqui. Não tem nada a ver com o estúdio aqui. Aqui é a oficina de rádio livre, né? Que não tem, apesar de a gente estar transmitindo a muda, não tem nada da muda aqui. Isso aqui, esse áudio que está tocando é daqui, ó. Esse software permite que ou o sinal venha do line in, ou você possa fazer um playlist no próprio software. O que eu fiz aqui é fazer um playlist no próprio software, tá ligado? Então, aqui a gente está fazendo uma oficina de rádio livre, né? Aqui a gente está fazendo transmissão e recepção. E mostrando agora, a gente tá falando de FM, FM RDS. Depois a gente vai falar do DRM, né? A rádio muda não tem nada a ver com o setup de transmissão aqui. Vejam que pode dar nó na cabeça. Mas preste atenção, se atente, eu já expliquei. Não vou repetir. Então, é difícil. Não é fácil, tem que ser aplicado. Tem que ser aplicado. Tem que... Precisa disciplina. Senão não dá. Esse programa chama Spark. Aí, bom, exato. É um programa que ele não é livre, mas tem, tem software livre pra isso. Tem. Eu vou mostrar depois. É que esse sinal não dá uma ideia muito boa, não. Depois a gente recebe FM, e aí a gente vai ver direitinho. A gente afasta um pouco aqui, que eu tava testando receber umas emissoras daqui, cara, e aqui tem muito RF. A muda contamina, que a gente precisa dar uns passos pra lá, ou mesmo ali no teatro pra receber umas rádios de onda curta legal e tal. Porque aqui o espectro tá... torado. Fica difícil. É, bom, aí, bom, esse foi o teste com FM RDS. Esse transmite AM também, esse cara aqui. E agora a gente vai fazer o teste com... Pela libertação de todos aqueles que estejam amarrados pelo vício do álcool e das drogas. Pela oportunidade de emprego que considerás agora a todos que estejam necessitando de trabalho e que passam por dificuldades financeiras. Pela luz e misericórdia aos entes queridos que já partiram para o teu sagrado amparo. Enfim, pela paz, e serenidade às nossas crianças e idosos. Muito bem, muito bem. Essa radiodifusão brasileira é muito boa, como vemos, né? Mas a gente vai desligar um pouquinho aqui. Enfim. É. Agora, ó, se vocês quiserem chegar, daí agora que eu vou mudar o modo do transmissor. Eu vou mudar. Isso aqui exemplifica bem o conceito do Software Defined Radio, que é aquela história que a gente falou, de que hoje você consegue ter equipamentos genéricos de transmissão. E que quem define o modo de transmissão é o software. E isso permite toda aquela conversa que a gente falou de rádio cognitivo, rádio inteligente, que ele mesmo escolhe a frequência que quer transmitir. A gente tem 1 miliwatt aqui. Sim, mas aí se você quiser ligar um amplificador de potência, põe 2 transistores aqui, um BLF177, igual os ali, e joga em 150 watts. É só uma questão assim, do transmissor FM, vamos dividir que ele tem 2 partes básicas importantes, o modulador e o circuito de amplificação de potência, né? Esse aqui é o modulador, não é o circuito de amplificação de potência, entendeu? É, aí você, a partir daqui, você liga, por exemplo, daria para você pegar esse cara aqui e adaptar o circuito de amplificação de potência da muda, esse cara dando um bypass do modulador FM. O Daniel já falou que os transmissores digital... Dá pra fazer isso. O transmissor vai ter uma entrada de áudio, LR, e vai ter uma entrada de cabo de antena, assim, um conector BNC. É um coaxial, exato. Aí você vai entrar com o sinal banda base já modulado no transmissor. E aí o transmissor, ele vai... Esse sinal que você entrar na frente por esse cabo BNC, ele não passa pelo modulador FM, ele já vai direto pro circuito de amplificação, entendeu? Existe a possibilidade. Inclusive, eu acho que pra gente vai ser mais legal, assim... Existe a possibilidade de transmitir o sinal FM e DRM junto. Esse modulador já soltar o sinal FM e o DRM um do lado do outro. Isso, e aí toca pro modulador. Esse teste a gente ainda não fez, mas está na lista aí. Agora a gente só consegue fazer ou um ou outro. A ideia é que dê pra fazer os dois juntos. Que isso facilita, né? Porque senão a ideia é que hoje a gente teria que botar mais uma anteninha lá em cima e botar o transmissor aqui e transmitir os dois juntos. Ou transmitir ou um ou outro, que eu acho que agora é o mais factível. A gente faz um teste com digital... Fica, sei lá, domingo, galera, se estiver ouvindo a música, você vai ouvir uma chiadeira, é normal. A gente vai estar transmitindo em DRM, segunda a gente volta. Se quiser transmitir DRM, entre no nosso site e veja como receber a nossa transmissão DRM. Aí a gente põe os bagulho mais barato para comprar, tal, para ligar no computador e ouvir pelo computador, que hoje é o mais fácil. A ideia é de duas, né, porque senão fica essa tecnologia sempre te fodendo, né. Se você não tem o gadget capaz, restritiva, né. É, então, né? É. Mas aí é esse trampo de ser 2 antenas e 2 sistemas. Enfim, né? É isso aí, né? É isso aí. Da hora, hein, cara? Esse digital. Como é que é essa última história aí? Como é essa última história? Botar o transmissor em um lugar e manda um sinal. que eu tô falando aqui, né? Tem vários modos de configuração do transmissor e tal, que você pode configurar tudo isso e não tá do lado do transmissor também. Aqui a gente tá. Mas você pode eventualmente mandar esse sinal que você quer transmitir pela rede, e daí outro ponto, como se fosse um streaming, mas só que com um pouquinho mais de informação do que só o áudio. Você vai ter todos esses parâmetros de modulação que eu estou falando, vai estar embutido nesse streaming. Vai estar toda a configuração de como o transmissor deve se configurar para transmitir o sinal. Essa informação vai dentro desse fluxo que chama MDI aqui. Isso seria louco, Pig. Imagina aquelas torres que a gente tem lá pela USP. Te deixa um rolê lá, entendeu? Você não precisa, porque e aí a gente faz essa outra transmissão com direcional FM mesmo, ou sei lá, ou com esse rolê da internet, na verdade. Bota um no breakzinho, sei lá. Mas isso envolve grana, né? Bastante. Detalhe. Quantos usamos pra cobrir isso aí? Vocês montaram o hardware, o modulador? Qualquer coisa eu toco uma aqui. Esse hardware aqui chama o SRP, Universal Software Radio Peripheral. Seria um periférico de rádio, de rádio definido por software universal. Esse é um hardware que foi lançado na década de 90, em meados da década de 90. De 90, 2000, 2006, 2007. Oi, fala. Explica pra nós o que tá aqui dentro da rádio. Vocês colocaram uma rede para captar rádios online, é isso? Explica um pouco isso. Vixe! Explica aí, pô. Alguém quer responder essa pergunta? Para mim foi complexa, cara. Não, a gente tá vendo. Eu lembro da pergunta como é. Tá acontecendo a oficina de rádio aqui. Do Campos Barão Geraldo, compareçam. Né, ô Feira, a gente tava pegando coisas FM, não era rádios online, não. Ah, essas paradas que. Essas rádios que a gente ouviu, as últimas, essas que vocês estão investigando. A gente tá brincando nas. São as FMs que rondam em. Então, sai aqui fora, daí você vai entender o que tá acontecendo, entendeu? Em vez de ficar aí na caverna. É que tem várias pessoas comigo na caverna, não tem, galera? Aí, valeu. É muito diferente, porque o meio do streaming é a internet, né? Aqui a gente tá fazendo... Na prática, é parecido com o streaming, a transmissão de rádio digital. É só que é um streaming pelo ar, via RF. Mas só que aí tem várias coisas a mais do que só um streaming. Tem toda a parte de modulação, que é toda uma ciência, que faz com que isso possa ser transmitido pelo ar, né? O streaming não, o streaming você usa essa parte física... É totalmente diferente dessa que usa no ar, vamos dizer. Mas você pode entender como streaming, sim. Sem problema. Tem algumas especificidades, tá ligado? Você tem uma configuração do DRM mais avançada que eu nem citei, que você pode transmitir partes do sinal com maior e menor robustez. O mesmo sinal com partes mais robustas e menos. E aí você... Aí tem, por exemplo, o AC, que é o codec de áudio, ele tem modos de operação que não precisam ser transmitidos... todos juntos. Então, por exemplo, ele tem um modo de transmissão que é o AC Low Complex, que é uma base do AC, que ali tem toda a informação do áudio até 8 kHz. Você perde, por exemplo, todos os agudos, vamos dizer. E ele só transmite mono. Aí ele se transmite essa parte com maior robustez. E aí a parte que tem uma. Daí tem duas outras partes do AC. Tem uma que chama SBR, que é o Spectral Band Replication. É uma técnica que ele coloca empacotada em outros pacotinhos. Essa parte das bandas espectrais mais altas do áudio. Vamos dizer, vai os agudos por esse outro canal. E por outro canalzinho, vai o parametric estéreo, que é o quê? É um outro canal que é a diferença, vamos dizer, do LR. Então imagina que você está transmitindo o LR igualzinho. Esse canal parametric estéreo não vai nada por esse canal, porque os dois canais são iguais. Aí imagina que o LR, imagina uma música dos Beatles, que tem um prato aqui, um tá no L, outro tá no R. Aí no paramétrico estéreo ele manda só a diferença de um pro outro. E esse paramétrico estéreo SBR pode ser transmitido numa parte do sinal com menor robustez. Então se você perder esse pedaço, beleza. Você ainda ouve o áudio mono e um pouquinho mais abafado, que você perde frequências mais altas. Entendeu? É perfumaria que eles pensaram nisso pensando no FM, no rádio analógico. Como fazer o sinal degradar sem cortar, tá ligado? Tem um meio termo. Então é mais ou menos a separação LR, a separação do canal direito e esquerdo. Tem um monte de questão aí, mas que eu não acho que assim é tão relevante, nem sei se a gente vai usar isso na prática, sabe? Porque são especificidades que criaram pra ter, não, a gente tem que ter uma degradação suave do sinal. Mas não vi isso funcionar muito bem, tá ligado? É firulice. Mas tem aí no DRM, tá aí. É, bom, DRM, vamos transmitir DRM então. Vamos lá. Ô Juba. Olá. A gente pode... Tem um camarada aqui que é da Rádio Capivara de São Carlos. Conheço essa rádio. Já ouvi falar. Ele tem... Já fui lá umas 5 vezes. Ele quer passar o seguinte, que eu joguei o desafio pra ele. Que é a parada comigo aqui. Duvido. E assim, ele vai jogar a parada que eu tô jogando. Joga pra você aí também. Pra, joga assim, pra nós. Não, espera aí, mas a oficina tá aqui também, pô. Não, você vai falar de onde que você tá agora, beleza? Aru, não, é pra continuar aí falando ou vocês querem falar? Não, entendi. Então, o cara vai explicar mais ou menos pra gente, eu joguei esse desafio, assim. Não, mas tipo, então, a gente tá fazendo a história de transmissão DRM aqui. Se você quiser fazer outra coisa aí, não sei como a gente faz. Ou eu paro de usar o microfone, tá ligado? Mas você não tá me transmitindo aí? Não, mano, você não tá entendendo, Fer. É a oficina de rádio digital, tá ligado? Não, beleza. E, não, bom. Não ia interromper nada. Alô, sai da linha! Sai da linha! Você lembra quando dava linha cruzada? Às vezes a gente ficava. Alô! Quem tá aí? Ou ficava ouvindo quietinho, eu direto ficava ouvindo quietinho, mano. Aí às vezes só começava a dar risada da conversa aí. Tem alguém ouvindo, né? Eu sei que tá ouvindo, mas não fica dando risada, tá ligado? É, caralho. Isso aí, pô, isso é uma coisa ruim do digital. As linhas cruzadas vão acabar, tá ligado? Porque antigamente misturava o sinal e você ouvia os dois, agora não dá mais. E isso, ó, e daí assim, colocando assim, claro qual a diferença do digital, os calcanhares de Aquiles. A gente falou várias coisas boas da transmissão digital, mas ela tem também algumas coisas que são piores do que o analógico, né? Uma coisa que é muito crítica é a questão do atraso, né? Hoje a gente faz rádio FM, a gente liga o receptor e a gente ouve a gente pelo receptor FM. Até pra ver como tá o sinal. Agora, no digital não vai dar pra fazer isso, tá ligado? Por quê? Porque o digital, ele dá um atraso aí de mais de um segundo, dois segundos. Então, meu... Então, a gente vai ver aqui. Dá um delay. De forma que a gente não vai mais poder se escutar falando. Entendeu? Não, você vai ter que ligar um retorno direto da mesa. E aí vai ter, aí você vai deixar um fone de ouvido sintonizado, ligado num radinho digital pra ver se tá pegando bem. Mas você não vai poder fazer isso que a gente faz. Isso é uma coisa pior, vamos dizer assim. E que mais que tem de coisa ruim? Essa questão da degradação, né? Que ou você ouve ou não ouve. Mas isso eu acho que nem é tão um problema, porque com o digital você consegue receber um nível de sinal tão baixo que às vezes um próprio sinal analógico naquele nível você não conseguiria entender o que está sendo falado. Então não é tão ruim. Você está falando das diferenças. O digital, ele tem as mesmas coisas, assim, que está chovendo, o sinal vai piorar, ou tem uma montanha no meio do caminho, tudo isso é a mesma coisa. É igual, assim, a questão da transmissão do sinal pelo espectro eletromagnético não muda, né? A gente continua tendo uma antena, se tem uma montanha na frente, não é com o digital que a gente vai passar a montanha, entendeu? É os mesmos problemas de propagação são iguais. Claro que eles podem ser mais ou menos mitigados com o digital, com essa história de mexer na robustez, mas não se faz milagre. A onda continua sendo a onda, e se ela bater numa montanha, ela vai bater e não tem muito jeito. Aí, bom, a configuração do transmissor, né, que eu estava falando, tem vários modos de robustez aqui. Eu não vou abordar um por um, mas com eles você consegue aquela história que eu disse, maior ou menor robustez. Aí você, deixa eu pôr aqui na DRM. Aí, vamos pôr aqui, na parte de modulação, eu vou escolher a frequência para transmitir. Vou pôr 26 MHz. Aqui, dispositivo de saída. Eu vou setar o SRP. E para transmitir aqui a potência de saída, né? Você configura alguns parâmetros técnicos aqui da operação daquele equipamento aqui da USRP. E esse aqui é o grande legal para brincar, que é o content server, é a parte de conteúdo, né? O que você transmite. Então aqui vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar um áudio, que vai ser o quê? Vai ser o Morfine aqui. Vamos colocar uma mensagem de texto aqui, na hora, pra ficar rodando no radinho. Vamos colocar, sei lá, rádio livre, aí vamos, encontro de rádios livres. Livres. Beleza, mano. Ok. Aí a gente não vai transmitir só áudio, a gente vai querer transmitir também dado. O que, que a gente vai transmitir? Um slideshow, por exemplo. Aí você vai colocar aqui. Aqui tem algumas configurações do slideshow. Aí você vai transmitir o quê? Imagem. Aí você escolhe aqui as imagens que você vai transmitir. Vamos ver se eu acho alguma imagem aqui. Aqui, 1.jpg. 2.jpg. 3.jpg. Aqui não vai aparecer, mas depois eu mostro como se fosse um rádio digital que tivesse uma telinha com pra que mostrasse a imagem. Aquele ali não mostra imagem, né? Como dá pra ver. Aí o que acontece, ó. Eu tô ocupando isso aqui de bitrate, 14 kbps para transmitir o áudio e 5 para transmitir imagem. Então aqui tá exemplificado. Aqui, daqui até aqui é o áudio e um pedacinho do bitrate você está usando para dado, né? Aí você dá um play aqui. É um slideshow. Depois a gente põe outra coisa aqui. Esse é o DRM. Aí vamos lá. Aqui agora. Aí vamos pôr DRM. FM, AM, DRM. 26 mega. Devagar aí. Opa. Por favor. Devagar. Ah, a gente não trocou aqui o... Peraí. Stop. Então, vamos configurar aqui as opções da rádio, então. Oi. Edit. Não. Aqui. Edit. Vamos colocar aqui nome da rádio. Rádio. Livre. Digital. Aí, língua, né? German não, né? Ó, tá vendo? Tem um limite aqui. É. Aí vamos colocar aqui tipo de música de novo. Religião. Religião é bom. Língua japonesa, né? Aí tem lá country, vamos colocar Afeganistão. E língua da audiência, acolhe. Tá bom. Aí vamos ver se troca lá. Ó, aí, rádio... Oi? Eu tô tocando o áudio de uma playlist interna, mas dá pra ser do Line-in. Daria. Dá um delayzera, você viu, dei play aqui. É um pouco mais de 2 segundos, acho. Ó lá, daí aparece o textinho ali. E aqui, ó, é interessante esse receptor aqui que ele tem umas informações do sinal, tá ligado? Ó, aqui ele tem alguns dados com relação àquele lance que eu falei da qualidade da recepção. Ele tá recebendo o sinal com 26 dB e com esse outro valor aqui de modulation error rate de 24. Eu vou tirar aqui o sinal, ó, tá vendo, ó, diminuiu... Esse aqui é o sinal que você está transmitindo, né? Ó. Isso aqui é a antena. Esse aqui é o transmissor. Eu estou segurando a antena do transmissor. Que no caso é um fio esticado na minha mão. Ó. Quer ver? Segura o rádio aí, Conrad. Tira o rádio. Tira o rádio da mesa. Ó, não estão ligados o transmissor e o receptor. Não, aquele lá é da tomada, pô. Não, aquele lá não, daí não funciona nada. Então assim, tá vendo? Tá indo pelo ar o sinal, né? E aí, se a gente afastar um pouquinho, vai parar de pegar. Aí, ó, aqui a relação sinal-ruído. Aperta aqui esse botão aqui. Daí tá vendo, ó, a relação sinal-ruído diminui. Ele tem um limiar de recepção que ele para de receber. Ó, tá em 15. Ó, quer ver? Vamos baixar o fio aqui. Para de pegar, Lazarento. Vou ficar pondo o dedo aqui na interferência. Ó, parou. Aí agora eu parei de botar o dedo ali pra torar o transmissor. Voltou. E esses rádios aí, esse rádio, por exemplo, é bem legal que ele mostra esses dados, assim, de relação sinal-ruído e tal. Então é importante pra gente que está desenvolvendo esse transmissor e tal, um equipamento desse. Esse radinho, ele tá $90. É caro. É caro por ser... É pra quem quer pesquisar o bagulho, né? Porque assim, como não tem produção em massa de receptor DRM, porque a Índia acabou de adotar, e a All India Radio, que é a emissora estatal que está implantando DRM, ela está primeiro implantando todos os transmissores em DRM e AM e DRM e FM, para depois, tipo, dar, eles têm tipo uns planos anuais de economia, assim, eles dividem tudo bem bonitinho, assim. Aí ano que vem eles vão investir em receptor, aí, mano, vai chover receptor no mercado. Tem que baratear. Mas hoje ainda está meio caro e tem poucos. Você não encontra no mercado brasileiro, né? Mas você consegue comprar. No site dessa empresa mesmo. Dos caras que fazem. Entrega por correio. Manda direto da China lá. E vem pra cá. Vixe, eu matei muito mais dinheiro pra comprar essas coisas. Esse foi. Não, ó, cara, eu nem vou falar quanto eu paguei, porque com imposto ficou uma fortuna. Pegou, foi 110%. Só imposto. Aí eu gastei uma fortuna. É. Gastei mais de 300 conto. A ideia é trazer de fora no bolso, porque senão... Pô, na China você traz tudo. É de lá, faz lá. Aí... E... E... Eu vou mostrar aqui agora a ideia de um aplicativo interativo para o rádio digital, né? Deixa eu abrir aqui. Ó, daí eu vou mostrar um aplicativo que... Imagine um contexto seguinte. Você está ouvindo rádio digital no teu celular ou em qualquer coisa. E aí você vai poder mandar um aplicativo interativo por essa interface... Eu vou mostrar aqui do software. Você vai poder vir aqui no Data. Seria essa opção aqui, website. Mas na verdade o padrão brasileiro não vai ser o HTML, vai ser o Jinga, que é o brasileiro, que é o que feito no Brasil, que eu tenho o livro aqui. Se ninguém pegou, tá aqui, ó. Daí a gente vai. Daí vai ser feito o aplicativo interativo usando essa linguagem, que foi desenvolvida na PUC Rio, junto com o pessoal da Universidade da Paraíba, que é o padrão brasileiro de interatividade. E aí eu vou mostrar um aplicativo interativo que a gente. É um XML. É um XML com Lua, com linguagem de script Lua. Aí você vai ter um aplicativo desse tipo aqui, ó. Ele vai executar no teu receptor. Vamos abrir aqui. Aí, ó. Aí vai aparecer, por exemplo, isso aqui no teu radinho, né? Aí você vai Esse aqui é um exemplo bem assim, não voltado para rádios livres, vamos dizer. Mas você tem aqui, por exemplo, a previsão do tempo, né? Então, sei lá, São Paulo, chuva. Aí Rio de Janeiro... Fazendo solzinho. Aí aqui tem lá o quanto está o dólar, né? Poderia ser, por exemplo, aonde está a polícia numa manifestação, né? Você está ouvindo a rádio muda, ó, a polícia está indo pela Presidente Vargas, agora pegou a Rio Branco, entendeu? Daí você, manifestante que está ouvindo a rádio muda, olhe no teu receptorzinho que a gente vai dar a rota de saída. Dá para você fazer um programinha, entendeu? E aí, ó, eu vou até abrir o código fonte desse programinha aqui. Quer ver? Aí você faz. Daí, pra fazer esse programa interativo, você tem duas possibilidades. Ou abrir um. Ou abrir um editor de texto pra programar e. Ô, caramba. Bom, aí depois eu mostro a linguagem de programação. Que agora, quem não for programador vai achar grego. Mas daí você tem também o Ginga Composer, que é um amigo lá, um pesquisador da PUC-Rio que está desenvolvendo, que já funciona muito bem, que daí é um programa gráfico que você pode bolar esse aplicativo interativo num ambiente gráfico de programação. Então você faz o grafo de tempo, assim, acontece isso primeiro, depois isso, aí você tem uma janela de composição que você põe as imagens e tal, e aí você tem um timeline que aí você pode, se o usuário clicar aqui, vem pra cá, se o usuário clicar, imagina um menuzinho. Deixa eu mostrar outro aplicativo Ginga aqui, pra dar mais um exemplito. Não, então, a questão é o seguinte, o HTML ele é feito pra web, né? Ele é feito para web. O Ginga ele foi pensado para um padrão de interatividade que contemple multiplataforma e que também tenha, por exemplo, você pode no aplicativo Ginga fazer um bloco assim de um campo que você, sei lá, você está gostando da programação da Rádio Muda, a pessoa manda assim, você pode mandar um SMS para um telefone, sabe? Você tem uma liberdade bem grande de interfaces e de interatividade, assim, com... Enfim, você pode fazer o que você quiser. O aplicativo Ginga ele pode acessar um recurso na internet ou não. A ideia é que... Não, é rádio. Você está enviando isso aqui pelo rádio e o aplicativo vai executar, né? Ele vai executar que nem esse aqui. Ele mostra umas informaçãozinhas. Deixa eu abrir outra coisa aqui. Ó. Aí tem outro software que o pessoal fez, que é o Ginga Hero, que eles... Peraí. Não, então. Aí tem a história do canal de retorno, né? Ó, daí esse cara fez o Ginga Hero, que você poderia mandar um joguinho, por exemplo, com a música, tá ligado? Tá, isso é um aplicativo Ginga que você pode transmitir pela Muda, sabe? Você tá na Muda, você fala, ó, agora quem tiver ouvindo a Rádio Muda quiser jogar um joguinho, a gente vai transmitir o Ginga Hero. Aí a gente transmite o aplicativo e você vai executar isso, entendeu? E isso é offline, você mandou o aplicativo, ele é autocontido. Agora você pode, inclusive, fazer serviços no aplicativo Ginga, tem como você testar se o cara, ó, eu tô num receptor que tem acesso à internet. Caso o receptor tenha acesso à internet, opa, eu vou baixar umas informações do site da Muda e mostrar aqui pro cara. Isso tudo é possível. Aí quem tiver mais interesse em brincar com isso, tem o livrinho do Ginga aí, que tá passando. Aê, pô. Rádio Livre. Vamos pra frente, caralho. Transmitir. E é louco que o Ginga é um padrão brasileiro, né? Isso aqui é o massa, assim. E ele usa uma linguagem de programação que é o Lua, que é uma linguagem de programação animal, assim, que é usada em vários jogos, World of Warcraft, então, é uma linguagem de programação muito usada em multimídia e foi criado no Brasil também. Na época foi na PUC-Rio, num projeto para Petrobras, na década de 80, assim, os raios dessa linguagem. E o pessoal pensou assim, uma linguagem que o nego que não fosse da computação conseguisse usar e fosse poderosa e tal. Em vez de você ter que fazer na mão no código, você pode fazer num programinha. O quê? O quê? Ele vai gerar um código, igual esse código aqui, ele vai gerar esse arquivo NCL. Cadê? Aqui, ó. Não. Ginga. Pô, será que eu fechei aqui? Tem aqui, ó. Por exemplo, daí esse aqui é o arquivo da programação, ginga.ncl. Aí você vê que tem umas fotinhos lá, não tem? Aí essas fotinhos vão aqui dentro, você manda as mídias. Tem um script em Lua, se não me engano, aqui. Ó, esse aqui é o código NCL e aqui tem um pouco de código Lua também. Vamos aqui, open with notepad. Puta, tá no formato Unix, né? Ai, caralho. Deixa eu abrir no editor melhor. Ah, eu vou entrar no Linux, então. E aí eu vou mostrar. Bom, mas com relação à história do DRM, deu pra dar uma ideia geral de como vai ser a transmissão e tal. A ideia é assim, Rádio Livre continua Rádio Livre, é nóis. Mas só que vai ter mais coisa pra gente brincar. Duas. Primeira é, se você acha que... Quanto tempo você acha que ainda temos até a decisão sobre qual vai ser o padrão? E após a adoção, pra que haja essa transição assim por completo pra rádio digital, se tem alguma projeção assim de tempo pra que isso ocorra? E outra, se na audiência que vai ter dia 27 em Campinas, se vai ser discutido isso também, se está em pauta. Isso já foi pauta de algumas, mas a posição, pelo menos do governo, é que não vai se colocar um prazo, que nem foi para a TV digital, para se desligar o rádio analógico. O governo falou, cara, rádio analógico ainda tem uma penetração muito grande, e a ideia é que não vai se estabelecer um prazo. No entanto, a gente pensa também que, mano, a priori não precisa acabar o rádio analógico, eu acho. Eu acho que são meios que se complementam até. Porque, por exemplo, cabe os dois, sabe? E... pensando na lógica de corporação, de mídia e tal, desregulamentar o FM, né, abandonar esse padrão, ia dar brecha pra gente deitar e rolar no espectro do FM já, né? No FM, esse outro que deixaria de ser regulado, né? Eles não fariam isso, entendeu? Eu acho. Não? Como tá rolando isso com a TV? Com a TV tá... Então, pelo fato da TV digital... vai ser a única permitida no Brasil a partir de 2015, 2016, 2017, os transmissores de TV analógico vão ser desligados, certo? A TV digital, hoje, ela não usa os canais 2 ao 6 de TV. Não vai ter canal digital no 2 ao 6. Vai liberar esses canais. O canal 5 e 6 de TV, o governo já sinalizou que vai liberar para a radiodifusão. O canal 5 e 6 de TV, o canal 5 ele vai de 76 MHz a 82, e o canal 5, 6 vai de 82 a 88. Então vai ter de 76 a 88 MHz, vai ser tudo pro rádio. Então, aí tem várias discussões. Não, as emissoras comerciais, as abertas da vida, etc., querem o quê? Ganhar um canal nessa banda nova, que vai ser transmitido ou em FM, ou, a galera quer transmitir analógico, pra ter ideia. Mas é FM, as rádios AM vão ganhar uma concessão automática nessa nova faixa, o que é meio absurdo. Mas a ideia é que não tem uma nova política de concessão. A ideia é que vai se manter a nova política, apesar de se colocar mais um monte de espectro para rádio difusão. Vai sobrar canal, vai ter mais canal. Então em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro, que tem assim, o espectro lotado, mano, vai ter 12 MHz a mais pra rádio. Hoje tem 20 MHz no FM, vai ficar com 32 MHz. Vai aumentar pra caramba. Na verdade, pela lei, depende. Na verdade, não. Na verdade, seria pra ser pulando um. Tem um de 400 e 400. Mas só que por um motivo, na época do Sarney e tal, eles pararam de cumprir isso, que o Sarney queria dar um monte de concessão. Aí o Sarney falou, ignora essa lei aí, põe um do lado do outro, tá ligado? E junta todo mundo e foda-se. Não. Não, porque não... Isso, agora é de 02 em 02. Na Europa, por exemplo, são nas pares, mas isso é convenção. Na Europa é 91.0, 91.2. Aí a ideia é essa, o que vai acontecer com essa frequência? Eles vão dar pros camaradas ou vão deixar a frequência para rádios livres, para espectro livre, para sociedade, não só para comercial? Isso não se sabe, não foi definido. Se fosse seguir a lógica escrota do capital aí, nojenta, mas né, um pouco menos absurdo e clientelista que nem é sempre no Brasil, fazer leilão, como é que chama aqueles bagulho lá, licitação, essas porra aí. Mas não vão fazer, né, mano? Os caras sempre dão uns tapinhas nas costas e vão fazer igual eles fazem com o Ministério aí. Troca de favor e vão ajudar os amigos pra ser ajudado lá na frente. É, Juba. Amador. Continua trabalhando com onda. Tem um grande problema também, porque é que nem quando a gente foi definir a frequência que ia funcionar a Chiado lá em São Paulo, a galera pegou a garagem, página mais ou menos. Aí a galera pegou e foi lá no site da Anatel, foi lá olhar aqui que tava vazio e achamos lá uma frequência vazia, 90.1, uma frequência que não tinha ninguém interferindo. Só que aí essa frequência 90.1, ela é uma concessão para a Rádio Renascer em Jundiaí. E aí você olha lá, pela classificação que eles dão para a rádio, eles teriam direito com essa concessão a pegar 40 quilômetros desde Jundiaí. Eles pegam quase o estado de São Paulo inteiro, pegam lá na onde a gente está com a rádio ardida agora, que a gente está usando esse transmissor de 90.1, que era da Chiado. É, o nosso transmissorzinho. Aí o que acontece? A gente transmite lá agora, só que a gente está em cima da frequência da rádio deles, que é... Hã? Não, transmissor da Chiado, rádio ardida FM lá em Guarulhos, no bairro dos Pimentas. E aí o que vai acontecer? A Rádio Renascer, lá em Guarulhos, eles financiam a Marcha para Jesus. E quando eles caírem, que a gente entrar no ar a sério, que a gente começar a tomar a frequência deles e começar a pegar um territóriozinho um pouco maior, a gente vai ter ali perto de 200, 150 igrejas contra a gente no lugar que a gente vai pegar, mas eles trabalham com rede, né? Então, quer dizer, todas as igrejas de Guarulhos vão estar contra a gente, na verdade. Eles vão estar falando lá de Jundiaí contra a gente, na verdade. Eles vão estar falando que a gente é ilegal lá de Jundiaí, só que eles estão ocupando um território que eles não podiam, né? Eles têm uma concessão de território muito menor que eles usam. São Carlos, a gente tem um problema dessa também, que é a 99.9. A gente está com o transmissor, que é o transmissor que... É, exatamente. Quando você tá bem breaco, você chega na rádio assim, vê o transmissor de ponta cabeça, você lê 666, mas é 99.9 FM. É engraçado. Esse transmissor é o transmissor que a ONG de Centros aqui de Campinas, não sei se eles são de Campinas, né, a ONG de Centro, mas enfim, a ONG de Centros conseguiu fazer um edital aí, distribuiu alguns transmissores e esse tá em 99.9 e tá lá em São Carlos. E... É muito louco, cara. É uma história muito louca. Depois eu achava que eu ia encontrar o Thiago Novaes aqui. Mas. Hã? Não sei se é 150 ou 100, tá? Não sei direito, ou 50. Não, é um outro. É, super. E aí a gente achou que ia encontrar o mano pra dar mais explicação, porque a gente não sabe muito bem a história dele, como é que funciona, pá. Mas daí lá a gente, beleza, vamos ligar e fazer umas oficinas de rádio com esquema. Ah, deixa eu dar uma olhada pra ver se tá pegando alguém no dial. Eu sintonizei uma rádio, que... Agora esqueci o nome da rádio, mas é uma rádio de Limeira, que chega lá em São Carlos. Então é o mesmo rolê. A gente não foi pesquisar, mas deve ser ilegal. A rádio é de Limeira, ela não pode chegar em São Carlos atropelando. Só que é aquela rádio do pagode, aquela rádio do samba, não sei o que, e pega inclusive na periferia, onde a gente tá querendo fazer o rolê da rádio com esse transmissor lá na periferia também. Então a gente tá nessa noia aí, estamos subindo o transmissor 99.9 em cima dos caras lá 99.9 também, cara, mesmo rolê. É complicado, esses caras aí, eles que são os piratas, né, isso aí que tem que deixar sempre claro. Piratas são eles, velho, que estão invadindo tudo quanto é lugar, com os putas do negócio, umas antenas gigantescas. A gente trabalha em 15, 25 watts, que seja 150 watts, esses caras trabalham em kilowatts, em mil watts, tá ligado? É que nem quilo é mil gramas, kilowatts é mil watts. O cara trabalha em 15 mil quilowatts, em 200 quilowatts, 100 quilowatts. Ó, aqui é o exemplo da tal da multiprogramação. Ó, tá transmitindo duas, ó. Tem a Capivara e a Rádio Livre, quer ver? Aí a gente vem aqui. Ó lá, Rádio Livre. É o mesmo transmissor e duas emissoras transmitindo. É muito similar com o rolê da TV digital, que seria, por exemplo, a MTV ter a multiprogramação, um canal de rock, um canal de dance, sei lá, um canal de reggae, enfim, né? Da hora. Todo mundo usando o mesmo canal. Esse é o rolê da rádio digital. 4-4-4. É o mesmo rolê da TV também que eles falam. Esse lance do multicanal é bem interessante mesmo, porque é uma otimização de banda, né? Até que eu nem sabia qual que era, mas, por exemplo, essas grandes emissoras aí que tem canais temáticos, né? Que isso aí cabe tudo na mesma frequência, assim, canais eletivos, de 1 a 4. Então, por exemplo, o que aconteceu com a história da multiprogramação na TV? Tecnicamente falando, dá pra se transmitir vários programas de TV para o mesmo canal físico, né? Então, sei lá, tem o canal 4, 4.1, 4.2, 4.3, dá pra transmitir vários. O que aconteceu? A Globo fez pressão no governo para proibir a multiprogramação, só poder transmitir um. Aí o que aconteceu? A TV Cultura em São Paulo, por exemplo, conseguiu uma liminar para transmitir mais de um. Então tem a TV Cultura, TV TV Univesp, acho que chegaram a transmitir. Eu lembro que isso acho que desde 2000 e pouco, 2003 já tinha Univesp, canal Univesp educativo, e todo mundo tava chiando e teve mó lobby em cima, mas foi uma briga grande entre eles, né? Entre as produções aí televisivas, os caras ganharam e conseguiram mandar pelo menos a TV Univesp. Tinha mais um canal que era o 2.2. O 2.1 era a TV Univesp, tinha mais um que era de cultura geral, assim, que eu não lembro agora. Tipo, futura do Padre Anchieta, assim. É, então, exatamente. Tecnicamente você tem a multiprogramação, mas legalmente a Globo pressionou para proibir esse tipo de uso. O que que acontece? A Globo, o argumento deles era o seguinte: agora a gente tem um canal que a gente pode transmitir mais de um canal? Não é, não funciona assim. Por quê? Porque se a gente puder transmitir mais de um canal, ou as outras emissoras puderem transmitir mais de um canal, isso é um tiro no pé na visão deles. Por quê? Porque o público não vai dobrar se eu dobrar o número de canais, entendeu? Então eu não vou dobrar o custo da produção para ter dois canais, para oferecer dois canais diversos na TV aberta, sendo que é muito mais interessante eu ter um só, porque as propagandas valem quando o número de pessoas assistem à programação e aquilo que aquela propaganda que a Globo vende vale, né? Então se você tem uma propaganda que você cobra 1 milhão, para 50 milhões de pessoas assistirem, você cobra X. Agora, se você tem dois canais, e vamos dizer que esses 50 milhões que assistem a Globo, 25 milhões assistem a Globo 1 e 25 assistem a Globo 2, se ele vender duas propagandas na 1 e na 2, ele vai ter o mesmo valor que ele ganhava só em uma, entendeu? Sendo que o custo dele duplicou e a receita dele manteve-se a mesma. Então a Globo, não, essa história de multiprogramação na TV, errado, proibiram. E a Globo é muito louca, a posição deles, proibiram, é proibido multiprogramação. Só hoje, emissora federal pode, nem emissora pública estatal e municipal pode, só federal. E aí ele... É a mesma lógica de não ter as emissoras regionais funcionando, né? Por que que a Globo funciona em rede? Que é exatamente essa, transformar tudo num bagulho só. Se fosse tudo regional mesmo, mesmo a Globo, tivesse Globo, Paz, São Paulo, Campinas, São Carlos, Bahia, fosse por estado, sabe? A Globo não ia conseguir passar nacionalmente os comerciais. Eles já conseguem dividir, né? A gente passa o nacional e quando você está assistindo antena parabólica, por exemplo, bate aquele black lá que é o momento do comercial regional, que o cara tá ali no regional só soltando o play bem na mesma hora. Mas é uma canalice isso, né, velho? É uma canalice. Isso mostra o poder da Globo. Eu já tive no encontro de radiodifusão, que eu tava pegando a norma de TV brasileira, que os caras estavam batendo numa história de loudness, um texto técnico. Eu falei, não, mas a norma diz isso. Aí ele falou assim, a gente sabe que a norma diz isso e a gente vai mudar a norma. A Globo tem esse poder, eles falam abertamente, eles sabem que eles têm esse poder. E assim, e tá na hora do governo, da sociedade, começar a peitar isso um pouco, porque não dá mais pra acreditar, a gente em 2013, a Globo tendo esse poder que eles conquistaram na década de 60, eles não eram nada, Roberto Marinho não tinha TV, Os militares, ele conseguiu um financiamento. Não, é absurdo o poder que a Globo tem hoje. E acho que assim, se a Globo não conseguir pôr o HD Rádio no Brasil, vai ser a primeira derrota da Globo na história da existência dela no que tange decisões com relação à comunicação. Que tudo que se decidiu no Brasil de lei de comunicação sempre se perguntou ao Dr. Roberto Marinho e seus filhos. E o Rádio Digital, se a gente conseguir com que o DRM seja escolhido, cara, vai ser a primeira derrota da Globo, assim, numa decisão técnica emblemática. Não, o rádio é nosso, né, mano? Vocês já dominam tudo agora, mano. O rádio não, aqui não, tá ligado? Então não, mano. A TV já foi maior palhaçada, mano. O rádio vocês não vão dominar também, mano. Mas você acha, assim, que... Por exemplo, instala esse rádio, por mais que aconteça essa derrota do movimento de rádio, enfim, aconteça o iBook, por exemplo. Chegando, fica essa parada de rádio nesse formato digital dos caras. Mas você acha que não é possível uma resistência, assim, de falar, bom, já que vocês querem essa porra desse digital, enfia no cu e a gente bota o DRM mesmo, mantém o FM tradicional e deixa quase que cria um meio de comunicação alternativo, assim, em todos os aspectos, né? Não somente utilizando o espectro ilegal, mas a partir do momento que o governo federal, o Brasil, sei lá, as leis nem falarem mais de FM... aparentemente, né, a MFM faz de conta que um dia caia de uso, se torna uma tecnologia livre, totalmente livre para quem quiser utilizar, assim, não sei, por exemplo, sei lá, faz de conta hoje a gente resolva voltar a usar disquete, assim, sei lá, daí é uma tecnologia que tá abandonada, assim, né. Padrão, né? Aí. É, não pode. É, você, a antena, ela recebe qualquer faixa de... Qualquer não, mas enfim. Essa aqui, no caso, ela recebe as faixas... Eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar aqui. É, eu quero... Porque é importante isso, porque muitos da gente, a gente não tem uma visão do espectro, como é um sinal FM, como é um sinal DRM. O sinal FM ele tem um pico, assim, e tem dois picos do lado, que são o sinal digital duplicado. O DRM ele parece um quadradão, assim, é tipo um Bart Simpsons no espectro. É, a antena que se usa é a mesma, né? O sinal ele transmite pelo espectro. Não muda muita coisa, o que muda é a parte, o circuitinho que tem lá dentro que ele sabe demodular AM, FM, e esse sabe demodular DRM também. Mas ele poderia demodular mais coisa, entendeu? Bom, o FM é uma modulação, né? E como ele é uma técnica de transmitir voz pelo espectro. Assim, não tem muito sentido essa pergunta, entendeu? Mas vamos pensar junto para entender o que você está falando. Não, tô tentando entender o que eu pergunto. Responde pro Letra, vai. Eu tô dizendo assim, vai, daqui 10 anos... O rádio digital, ele fica unânime, assim, por exemplo. Daí chega um momento que nem você falou, que abaixa daqui em 2015, 2017, a televisão só vai ser digital, não vai ser mais analógica. Então, teoricamente, independente da lei ou não, é uma tecnologia que tá aí e que virou sucata, assim. Então, por exemplo, se eu montar uma televisão na minha casa, analógica, sendo que não existe mais, é um problema meu, não é ilegal, né? Porque a partir do momento que não tem nem mais lei... Mas você acha que pode acontecer isso com o FM, assim, de virar uma mídia totalmente, um meio de comunicação completamente alternativo nesse sentido? Aqui no Brasil não, que eles vão usar a mesma faixa de frequência do FM para transmitir o digital. Mas na Europa isso, existe essa possibilidade, que já estão descartando totalmente. Que o DAB, que é o padrão de rádio digital que usa lá, usa outra frequência, não usa a mesma frequência que se usa o FM, que se transmite o FM. Então existiria a possibilidade, não tem receptor tanto quanto qualquer outro padrão, assim, no Brasil não tem essa chance, mas lá existe a possibilidade de todo mundo ir pro DAB, e o DAB usar outra frequência que do FM, daí a faixa fica vaga, existiria essa possibilidade, mas não vai rolar, porque lá na Europa mesmo já estão considerando usar um sistema de rádio digital misto, o DAB e o DRM. Porque rádio comunitária, mano, e rádio livre, não tem como entrar no DAB. O DAB é um padrão que transmite tudo junto, grandes rádios por grandes transmissores, e um só transmitindo todo mundo. Não tem espaço, né? Então, acho que a história do FM ficar vago, eu acho difícil. O lance assim, é que existe essa escassez tão grande. Se o governo alocar mais espectro, como tá falando, pro rádio, tá ligado? Cabe FM e DRM. A ideia é que hoje eles vão meio que compartilhar o mesmo espectro. Vai ter, sei lá, vai ter um FM, daí do lado pode ter um FM ou um DRM, sabe? Ele vai meio que ficar pertinho do outro, misturado, não na mesma frequência, mas frequências adjacentes, né? Mas assim, a ideia de transmitir em outros padrões, hoje é complicado. Eu acho que assim, amanhã, isso vai vir com o nome de padrões de rádio cognitivo, e aí você vai ter padrões que evoluem, que o próprio rádio pode baixar o novo código de modulação e se atualizar para um novo padrão. Isso vai ser possível com rádios reprogramáveis. Mas isso acho que hoje ainda é meio viagem. Porque um rádio reprogramável é caro ainda. Ele não consegue estar no bolso de todo mundo, sabe? Você não consegue fazer por R$50. E aí, isso de transmitir em outro padrão, a gente transmitir no DRM, todo mundo no HD rádio, não daria certo, eu acho, hoje. Amanhã talvez sim. Mas hoje, porque, mano, daí a indústria vai produzir receptor compatível com qual padrão? Com o padrão do país. E aí, mano, a gente vai transmitir só pra nós ouvir, sabe? O cara vai comprar o receptor na loja de carro lá, o carro dele vai vir com receptor, ou o celularzinho vai vir com receptor que é compatível com o HD, saca? Mas eu penso numa coisa assim, por exemplo, o vinil, né? O vinil teve seu tempo áureo, auge, sei lá, final da década de 80, assim, e caiu num declive absurdo, todo mundo que tinha vinil vendeu, todo mundo que tinha vitrola deu, doou e, sei lá, enfim... Quebrou, daí de repente ficou só no meio alternativo mesmo, de repente o vinil. E depois de 10 anos, 15 anos, sei lá, hoje a gente vê o renascimento do vinil, assim, onde hoje custa tão caro uma vitrola, mais caro uma vitrola, fabrica vitrolas fodidas hoje em dia. Coisa que, sei lá, 15, 20 anos atrás seria inimaginável, né, que uma vitrola que você jogou no lixo, hoje valesse R$1.000, assim, uma vitrola old school da década de 80, sei lá, enfim... Mas será que não pode acontecer isso, entendeu? Nesse sentido, assim, de o FM voltar a ser roots, assim. Cara, eu acho que o roots é ondas curtas, cara. FM é novo, pô. Década de 80. Ondas curtas, sim, mano. Os tiozinhos no meio do interior ouvindo rádio. Pegando rádio de longe, da Argentina, de Cuba. Cara, vamos ver se a gente consegue pegar alguma rádio de OC aqui. Deixa eu ver se tem. Oi, fala aí. Dava pra gente pegar então esse radinho aí, colocar as ondas curtas lá no Teatro de Arena e a gente iniciar uma outra oficina aí de uma cartografia social aí das rádios livres, chamar o pessoal aí das outras rádios, da Várzea, da Muda, o pessoal da Juventude, de São Carlos. Chamar aí a galera pra ir no Teatro de Arena, esticar aí a cartolina, ligar esse radinho, ver se a gente acha a rádio de Havana e fazer essa oficina aí, que é bem massa aí. Você vai tocar essa oficina? Aí, você quer levar o microfone pra lá? Ah, demorou. Então, ó. Eu vou terminando aqui, mas você pode ir tocando lá, ó. Se quiser levar o mic lá.